O tio Adenor abriu os olhos no escuro de quem acorda antes da casa toda acordar. O teto do quarto era apenas uma mancha de sombra sobre outra mancha de sombra, sem contornos definidos, sem a geometria familiar das vigas de madeira que ele mesmo havia instalado. Não havia urgência no despertar. O corpo do velho marceneiro conhecia aquele horário de cor, um relógio interno silencioso que não precisava de corda nem de claridade para avisar que a noite estava em seu trecho mais profundo e quieto. Ficou deitado por mais alguns minutos de costas para o colchão. A respiração entrava e saía devagar, acompanhando o ritmo lento e compassado da casa adormecida. O ar estava frio, aquele frio manso e parado que se acumula nos cantos dos cômodos durante a madrugada, pesando sobre os móveis e sobre as coisas quietas. Talvez esta seja só mais uma daquelas noites silenciosas, em que alguém trabalha devagar enquanto o mundo dorme. E às vezes, é só isso que a gente precisa para dormir junto. Ele puxou a coberta de lã um pouco para o lado, o tecido grosso roçou no lençol de algodão com um som áspero que pareceu imenso na quietude absoluta do quarto. Sentou-se na beirada da cama, as molas cedendo com um gemido abafado. Os pés descalços desceram até encontrar o chão de tábuas de ipê. A madeira estava gelada. Era um gelo sólido que subia pelos calcanhares e despertava os nervos da pele, mas ele não recolheu os calcanhares. Gostava daquela sensação de chão firme, de matéria resistente debaixo de si, da certeza de que a casa continuava ali, sustentando seu peso. Ficou ali sentado, com as mãos espalmadas apoiadas nos joelhos de pijama, sentindo sua própria estrutura óssea, esperando os olhos se acostumarem com a escuridão, que aos poucos deixava de ser um breu total para revelar as silhuetas mutas do guarda-roupas e da cômoda. A camisa de flanela xadrez estava pendurada no encosto da cadeira de palha, exatamente onde havia deixado na noite anterior. O tio esticou o braço direito, tateando o ar invisível até os dedos encontrarem o tecido macio e gasto. Vestiu a peça sem pressa alguma. Os botões de plástico foram passados pelas casas um a um, num trabalho miúdo e automático que os dedos calejados faziam por memória tátil, sem precisar de luz. O último botão, perto do colarinho puído, estava um pouco fogo. A linha de algodão cedia milímetros quando ele puxava a pequena rodela para encaixá-la no buraco. Notou o detalhe, sentiu a folga da costura, registrou a textura do fio gasto e deixou as mãos caírem pesadas para o lado do corpo. O silêncio do quarto era denso, quase palpável. Dava para ouvir o próprio coração batendo, num compasso tranquilo que não pedia pressa. Calçou as botas de couro marrom que ficavam sempre alinhadas perto do pé da cama, rente ao tapete felpudo. O couro estava rígido pela falta de uso nas últimas horas, frio ao toque, mas logo começaria a ceder ao calor da pele e a se moldar novamente ao formato dos pés que o habitavam há anos. Amarrar os cadarços grossos exigia curvar a espinha, um movimento de dobradiça que ele fazia com respeito aos seus limites, sentindo-o repuxar nas costas. Cada puxão no cordão encerado era acompanhado de uma expiração longa pelo nariz. A bota direita, o nó duplo. Depois a bota esquerda, o laço firme. O ritual de se preparar para o quintal antes de qualquer galo na vila era uma fundação sólida sobre a qual ele construía o resto das horas que viriam. Caminhou pelo corredor em direção à cozinha. Os passos eram medidos, curtos, quase arrastados sobre o assoalho de tábuas, para não quebrar a paz do corredor estreito. O piso de cerâmica vermelha da cozinha tinha uma textura diferente da madeira do quarto, mais lisa, mais fria, mais impessoal sobre a sola das botas. Sobre a mesa de jantar, coberta com uma toalha de plástico, a lamparina de vidro o esperava. A base de metal esmaltado tinha pequenas manchas escuras de oxidação que contavam a história tátil de centenas de madrugadas iguais àquela. Ele ajustou a pequena engrenagem lateral com o polegar e o indicador. A luz subiu, tímida no começo, ganhando força até pintar as paredes brancas da cozinha com um tom de ocre envelhecido e quente. O cheiro do fósforo queimado, pungente e rápido, se misturou com o aroma adocicado, denso e constante do combustível da lamparina. Era o cheiro do trabalho solitário, o perfume das horas sem nome. A chama trimiluziu uma vez dentro do tubo de vidro transparente antes de se estabilizar por completo, criando uma redoma de claridade circular que o acompanharia dali para fora, empurrando as sombras para os cantos da sala. Faltava o cesto. Ele caminhou até a área de serviço anexa à cozinha, segurando a lamparina pela alça de arame fino que rangia levemente no encaixe. O cesto de vime ficava pendurado num prego grosso e enferrujado na parede de tijolos aparentes. Era um objeto antigo, largo, trançado com uma palha grossa que já havia perdido o brilho e a cor original há muitas estações, assumindo um tom de terra seca e casca de árvore. O tio Adenor desencaixou a alça do prego com um movimento suave para cima. O material trançado rangeu nas junções, um som de fibras secas se acomodando ao serem movidas. O peso do objeto era quase nulo, leve como um punhado de ar, mas o volume era grande, espaçoso, perfeito para acomodar a leveza daquilo que o vento da noite havia derrubado sobre a terra. Com a fonte de luz numa mão e o cesto vazio na outra, o tio Adenor destrancou a porta dos fundos. A maçaneta redonda de ferro estava úmida, coberta por uma fina camada de sereno invisível. A porta de madeira maciça cedeu com um gemido baixo e arrastado das dobradiças que pediam óleo. O ar da rua invadiu a veranda de cimento queimado, trazendo o cheiro úmido de terra molhada, de mato sereno e de vegetação descansando no escuro. O quartão vasto era um oceano de sombras contilhado pelos contornos imprecisos dos arbustos e das cercas, e lá no fundo, perto do muro de alvenaria, dominando o espaço com sua copa imensa e seus galhos grossos e retorcidos, estava a velha figueira. Era para lá que os pés dele apontavam. Era debaixo daquela copa escura que o trabalho silencioso o aguardava. O caminho da veranda até os fundos do quartão era feito sobre um gramado ralo que cedia macio sobre o peso das botas. A cada passo, a luz da lamparina balançava suavemente, fazendo as sombras das plantas menores dançarem pelo chão como se estivessem vivas. O tio Adenor não tinha pressa. O ar frio da madrugada batia no rosto dele, despertando a pele, trazendo aquele frescor clino que só existe quando o mundo inteiro parece ter parado de respirar. Ele sentia o cheiro das folhas de pitangueira que margeavam o caminho, um aroma cítrico e amargo que se misturava com o cheiro de terra preta. A figueira crescia diante dele a cada passo, uma massa imensa de escuridão que engolia as estrelas logo acima do muro. Chegando debaixo da copa larga, a temperatura pareceu cair mais um grau. As árvores muito antigas criam seu próprio clima debaixo dos galhos, segurando a umidade e bloqueando o calor. Ele caminhou até o banco de pedra-sabão que ficava a poucos metros do tronco principal. A superfície da pedra estava fria e coberta de pequenas gotas de orvalho. Com cuidado, apoiou a lamparina sobre a extremidade direita do banco. O vidro tilincou levemente contra a pedra úmida. Imediatamente, a redoa de luz amarela espalhou-se pelo chão de terra batida ao seu redor, revelando o cenário do seu trabalho. O chão sob a figueira estava forrado. Uma constelação de folhas secas, grandes, marrons e acobreadas, cobria a terra escura como um tapete irregular e fragmentado. O velho marceneiro ficou em pé por um instante, apenas olhando a extensão do trabalho. O cesto de vime pendia da sua mão esquerda, a arça áspera roçando na palma calosa. Ele não usava vassoura para aquilo. A vassoura arrastava a terra, levantava poeira, feria as raízes superficiais que a árvore insistia em mostrar. O trabalho ali era feito com as mãos, uma a uma, ou em pequenos punhados delicados. Era um gesto de recolhimento, não de varrição. Ele ajeitou a gola da camisa de flanela, sentindo o tecido roçar no pescoço, e deu um passo à frente, entrando no círculo de luz projetado pela lamparina. Dobrou os joelhos lentamente, as juntas estalaram num som seco que se perdeu na imensidão do quintal. Ele não se agachou por completo, manteve as pernas ligeiramente flexionadas e curvou o tronco para a frente, numa postura que as costas já haviam aceitado como natural depois de tantas décadas de ofício. Apoiou a base do cesto no chão, perto da ponta da bota direita. O vime fez um ruído oco ao tocar a terra batida. Com a mão direita livre, fez a primeira aproximação. Os dedos grossos, com unhas opacas e marcas antigas de ferramentas, desceram em direção à primeira folha que repousava sobre uma raiz exposta. A primeira folha era imensa, do tamanho de uma mão aberta. Estava seca, curvada para dentro nas bordas como uma pequena canoa de papelão que tivesse secado ao sol. Ele tocou com as pontas do indicador e do polegar. A textura era áspera, cheia de nervuras salientes que formavam um mapa complexo na superfície morta. Ao levantá-la, a folha fez um som crocante, um estalido minúsculo de matéria ressecada rompendo o silêncio. Ele sentiu a leveza absoluta daquele pedaço de árvore que havia cumprido seu ciclo. O peso era quase uma ilusão. Ele moveu a mão e soltou a folha dentro do cesto de vime vazio. Ela caiu no fundo trançado com um barulho oco e seco, um teque suave que ecoou dentro do recipiente. O homem observou a folha solitária no fundo do cesto por um segundo. A cor marrom dela contrastava com a palha envelhecida do vime. Era o primeiro passo de uma jornada minuciosa. O ar ao seu redor estava parado, sem vento para mover as outras milhares de folhas que aguardavam no chão. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro de poeira e de matéria orgânica em decomposição lenta que subia da terra úmida. A mão direita voltou ao chão. Dessa vez, os dedos se abriram um pouco mais, abarcando três folhas menores que estavam sobrepostas perto de uma pedra calcária. Ele deslizou as pontas dos dedos por baixo da pequena pilha, sentindo a friagem da terra batida nas unhas, e levantou o conjunto. As folhas rasparam umas nas outras, um sussurro de papel amassado. O gesto foi repetido: levantar, mover o braço sobre a boca do cesto, abrir os dedos, deixar cair. As três folhas se juntaram à primeira, cobrindo o fundo trançado. O som da queda foi um pouco mais abafado agora que já havia uma cama para recebê-las. O ritmo começou a se desenhar no corpo dele. Era um balanço imperceptível. A mão descia, recolhia, subia, soltava. A cada movimento, o tronco cedia um pouco, encontrando o eixo de equilíbrio perfeito para não cansar a lombar rápido demais. Ele dava um passo minúsculo para a esquerda, arrastando a bota, empurrava o cesto com a lateral do pé e continuava. A luz da lanterna iluminava as costas da mão dele a cada descida, destacando as veias faltadas e as manchas escuras da pele madura. À noite, estava apenas aceitando a presença daquele recolhedor paciente debaixo da árvore gigante. O trabalho continuou pelas mãos dele, estabelecendo um cadenciamento manso que parecia hipnotizar o próprio tempo. Descer a mão, tatear a folhagem seca, pinçar os recortes marrons, erguer o braço, soltar no vime. O som do cesto enchendo mudava aos poucos. O que antes era um estalo oco contra a palha nua, agora era um farfalhar macio, um chiado de folhas caindo sobre folhas, como o barulho de uma chuva muito fina batendo num telhado de zinco distante. O tio Adenor não contava quantas recolhia. A contagem não importava. O que importava era o pedaço de terra escura que voltava a aparecer debaixo do tapete morto, limpo e desimpedido, respirando o ar frio da madrugada. A mão direita encontrou um aglomerado mais denso perto do tronco principal. Ali, a umidade era maior e algumas folhas do fundo da pilha estavam mais flexíveis, quase pastosas, grudadas umas nas outras pelo sereno de várias noites. Ele precisou usar as pontas dos dedos como um ancinho suave para descolar a massa úmida da casca rugosa da árvore. O cheiro que subiu desse pequeno monte revolvido era forte, um aroma de bosque fechado, de cogumelos e de chuva antiga. Ele esfregou o polegar no indicador para tirar um pedaço de terra molhada que havia grudado na pele, sentindo a areia fina arranhar de leve a digital. O olhar dele fixou-se numa folha específica que estava presa numa teia de aranha abandonada, logo acima do chão, entre duas raízes grossas. A folha balançava levemente, suspensa por um fio invisível, refletindo a luz amarela da lamparina. O formato dela era perfeito, sem rasgos nas bordas, com as nervuras desenhando uma espinha dorsal reta e simétrica no meio. Ao olhar para essa simetria, uma lembrança curta e silenciosa atravessou a mente do velho marceneiro. Teresa costumava dizer que as árvores não perdiam as folhas por fraqueza, mas por sabedoria. Ela dizia isso encostada no batente da porta da cozinha, com uma xícara de café fumante na mão, olhando para essa mesma figueira num outono distante. Ele lembrava do tom da voz dela, calmo e sem afetação. Ela dizia que a árvore precisava soltar o peso morto para que os galhos não quebrassem com os ventos de agosto. Que a folha que caía não era um desperdício, era um pagamento que a árvore fazia à terra que a sustentava. Ele havia sorrido na época, achando bonita a poesia prática da esposa, enquanto lixava uma gaveta de pinho na varanda. Agora, com os dedos tocando a folha suspensa na teia, ele sentia a textura daquela sabedoria. A folha se soltou da teia com um puxão mínimo, cedendo sem resistência, e foi parar no cesto junto com as outras. A lembrança de Teresa não trouxe aperto no peito, apenas a mesma presença morna que a lamparina oferecia às suas costas. O cesto estava com um terço de sua capacidade preenchido. O volume aumentava rápido, porque as folhas secas não se encaixavam perfeitamente. Elas criavam bolsos de ar entre si, formando uma montanha fofa e desordenada. Ele precisou empurrar a pilha para baixo com a palma da mão aberta, emassando o conteúdo para abrir espaço. O som do esmagamento foi alto, um crepizar agudo de dezenas de folhas quebrando ao meio, estilizando suas bordas ressecadas. A mão dele afundou no marrom crocante, sentindo a resistência frágil da matéria ceder sobre a força do braço. Ao tirar a mão, pequenos farelos de folha ficaram grudados nos pelos do dorso. Ele deu mais um passo lateral, contornando a base do tronco no sentido horário. A bota esquerda pisou numa noz de macadâmia que algum pássaro havia deixado cair ali, fazendo um estalo redondo e duro sob a sola de borracha. Ele parou o movimento, ajustou o peso do corpo para não escorregar na casca lisa da noz e chutou a pequena esfera para o lado, em direção ao muro de alvenaria. A noz rolou pela terra batida até bater no rodapé de cimento com um baque surdo. O silêncio retornou imediatamente, engolindo o pequeno ruído como se ele nunca tivesse existido. A luz da lamparina no banco de pedra desenhava sombras longas das pernas dele sobre o gramado ralo que começava além da copa da figueira. As sombras se esticavam finas e compridas, sumindo na escuridão do resto do quintal. Ele continuou o gesto: apanhar, levantar, soltar. Apanhar, levantar, soltar. O corpo já não sentia o esforço da curvatura. Os músculos haviam entrado em um estado de dormência ativa, aceitando a repetição como uma nova forma de repouso. O cheiro do querosene queimando continuava constante, misturando-se com o cheiro da terra limpa que ia surgindo à medida que o tapete de folhas era removido, punhado por punhado. O trabalho seguia no andamento que o corpo conhecia, sem solavancos, quando um som minúsculo e repentino quebrou a monotonia do farfalhar. Não foi no chão, foi no alto. Um farfalhar diferente, mais tenso, vindo de algum lugar nas ramificações mais escuras da figueira. O tio Adenor parou com a mão a meio caminho do cesto. Os dedos ainda seguravam uma folha pela metade. Ele não ergueu a cabeça de imediato, apenas congelou a postura, os olhos semi-erguidos, os ouvidos tentando captar a origem do ruído na vastidão da copa invisível. A noite inteira parecia prender a respiração junto com ele. O som repetiu-se, um raspar de garras minúsculas contra a casca grossa de um galho, seguido de um bater de asas abafado e curto. Um pássaro noturno, talvez uma coruja pequena ou um murutau, mudando de posição no seu pouleiro escondido. A movimentação da ave causou uma pequena perturbação no ar lá em cima, um tremor sutil que se propagou pela madeira até alcançar a ponta de um galho mais frágil. Desse galho, uma única folha se desprendeu. O velho marceneiro, ainda imóvel, ouviu o som da folha caindo antes mesmo de vê-la. Era um som de atrito levíssimo, a folha rascando nas outras folhas ainda presas enquanto despencava na vertical. Ela entrou no círculo da luz da lamparina, girando sobre o seu próprio eixo, num movimento espiralado e lento, como se a gravidade tivesse perdido metade da sua força. A luz amarela capturou o tom ocre da folha em pleno ar, destacando as bordas irregulares e o caule fino e retorcido. Ela desceu dançando no ar parado, passando a centímetros do rosto dele, roçando quase imperceptivelmente no ombro da camisa de flanela, e foi pousar com delicadeza absoluta exatamente sobre a terra escura que ele acabara de limpar. Um pouso silencioso, perfeito, no centro de um espaço vazio. Ele olhou para a folha recém-caída. Ela parecia diferente das outras que já estavam no chão há dias. Tinha um brilho residual, uma cor um pouco mais viva, menos castigada pelo sol e pelo sereno. O tio soltou a folha velha que segurava dentro do cesto e, com um movimento lento, esticou o braço em direção à recém-chegada. Ao tocá-la, confirmou a suspeita visual. Ela ainda guardava uma ínfima flexibilidade no centro, uma lembrança tátil de seiva que ainda não havia secado por completo. O caule era um pouco mais verde na base. Ele segurou-a pela ponta, observando o desenho das veias contra a luz da lamparina. Aquele pequeno evento, a queda solitária e o pouso exato, trouxe uma pausa natural ao trabalho. Ele endireitou as costas devagar, sentindo as vértebras da lombar se acomodarem com um estalo mudo. Levou a mão livre à base da coluna, pressionando os nós dos dedos contra a musculatura tensa e fez um pequeno movimento de rotação com os ombros. O ar da madrugada encheu os pulmões com força. Ele soltou o ar pelo nariz, uma alufada quente que formou uma névoa invisível no frio da noite. Olhou ao redor. O quintal continuava imerso em sombras. Os contornos das casas vizinhas, além do muro, eram apenas blocos escuros contra um céu um pouco menos escuro. A folha nova foi depositada no cesto, pousando suavemente sobre a montanha de folhas velhas e ressecadas. Ela ficou ali no topo, reinando solitária sobre a palha marrom, até que ele se curvou de novo para retomar o ofício. A interrupção havia durado apenas alguns segundos, um minuto talvez, mas foi o suficiente para que o corpo registrasse a pausa e renovasse a disposição. Ele arrastou o cesto de vime um pouco para a direita, o fundo trançado raspando na terra batida com um ruído áspero, e posicionou-se diante de uma nova mancha de folhas acumuladas perto de uma raiz que formava um degrau no chão. Os dedos voltaram ao trabalho de pinça, apanhar, levantar, soltar. O ritmo foi retomado, mas agora parecia um pouco mais leve, como se a pausa tivesse azeitado as engrenagens invisíveis do movimento. Uma mariposa pequena, atraída pela claridade, começou a voar em círculos irregulares em volta do vidro quente da lamparina sobre o banco de pedra. As asas pardas batiam freneticamente contra o vidro, fazendo um som de tamborilar minúsculo, um tic-tic-tic constante, que se juntou ao farfalhar das folhas no cesto. Ele notou a presença do inseto com o canto do olho, mas não fez menção de espantá-lo. Havia espaço para todos na quietude daquela hora. A luz no quintal começou a sofrer uma alteração quase invisível para quem não estivesse prestando atenção. Não era ainda o demanhecer claro, mas aquele momento de transição com um céu ainda azul marinho profundo, quando a escuridão perde a sua densidade absoluta e as coisas começam a ganhar contornos que não dependem apenas da lamparina. O negro do céu acima da copa da figueira diluiu-se num tom de ardósia, um cinza azulado muito escuro que permitia adivinhar a presença de algumas nuvens finas esticadas no horizonte. O ar pareceu ficar um grau mais frio, aquela friagem pontuda que sempre precede o nascer do sol e que faz a pele se arrepiar sob a roupa. O tio Adenor percebeu a mudança não olhando para cima, mas olhando para o chão. A redoma de luz amarela projetada pela lamparina no banco de pedra parecia ter encolhido um pouco ou perdido a sua força de contraste. As bordas do círculo iluminado, que antes eram nítidas contra a escuridão do gramado, agora se misturavam de forma mais suave com a penumbra ao redor. A terra batida que ele havia acabado de limpar já não estava tão negra, revelava tons de marrom escuro e pequenos veios de areia clara que antes estavam ocultos na sombra. Ele ajeitou a gola da camisa de flanela, puxando-a um pouco mais para cima no pescoço para bloquear o vento fino que começava a soprar rasteiro. O trabalho de recolher as folhas manteve o gesto repetitivo. Ele alcançou uma área perto do limite da copa da figueira, onde as folhas da figueira se misturavam com algumas folhas miúdas de um pé de acerola do vizinho que o vento havia trazido por cima do muro. As folhas de acerola eram pequenas, ovais e de um amarelo pálido, miúdas demais para serem pegas uma a uma. Ele teve que mudar a tática. Juntou os dedos das duas mãos, formando uma espécie de concha rasa, e raspou a superfície da terra com a lateral dos mindinhos, encurrando a mistura de folhas grandes e pequenas para formar um montinho. O atrito da pele contra a terra fria e áspera era uma sensação familiar, uma lixa natural que limpava as impurezas das unhas. Enquanto formava o pequeno monte com as mãos em concha, a mudança na luz trouxe à tona uma percepção antiga. Ele observou como a cor das folhas secas parecia diferente agora, sob essa luz mista de lamparina e madrugada incipiente. O marrom que antes parecia uniforme e opaco, agora revelava nuances de cobre, de ferrugem e de ouro velho. Essa observação o lembrou das madeiras com as quais ele trabalhava na oficina. Ele lembrava de como o cedro parecia uma madeira comum e sem graça sob a luz crua do meio-dia, mas ganhava uma profundidade alaranjada, quase viva, quando a luz do fim de tarde batia em ângulo sobre a tábua lixada. A luz revelava a verdade escondida nas coisas mortas. A madeira cortada, a folha caída, ambas pareciam sem vida até que a claridade certa as tocasse, mostrando que a beleza da matéria não desaparecia com o fim da seiva, apenas mudava de natureza. Ele pegou o montinho de folhas misturadas com as duas mãos, apertando levemente para não deixar as menores escaparem entre os dedos, e depositou tudo no cesto. O nível do vime já estava perigosamente próximo da borda. Ele precisou afundar as duas mãos abertas na massa de folhas, pressionando com o peso dos ombros. O barulho de esmagamento foi intenso, um estalo coletivo de centenas de nervuras se partindo ao mesmo tempo para ceder espaço. A Marposa continuava sua dança errática em volta da lamparina no banco de pedra. Agora, com a luz do ambiente clareando sutilmente, a sombra do inseto projetada no chão já não era tão nítida. O tio olhou para o vidro da lamparina. A chama lá dentro parecia menor, menos necessária, embora continuasse queimando com a mesma intensidade de antes. O cheiro do querosene ainda estava presente, mas o vento fino trazia agora um cheiro novo, o cheiro de orvalho evaporando lentamente das folhas das pitangueiras e do gramado lalo. Era o cheiro da manhã se anunciando antes de chegar, de fato. Ele arrastou o cesto pesado para mais próximo do tronco, sentindo a resistência do vime contra a terra. A área suja estava diminuindo consideravelmente. Restava apenas uma meia lua de folhas acumuladas do lado oposto ao banco de pedra, uma área que ficava na sombra mais espessa da árvore. Ele caminhou até lá, os passos lentos e medidos, as botas esmagando algumas folhas perdidas no trajeto. Posicionou-se de frente para a nova mancha, dobrou os joelhos mais uma vez, sentindo o estalo familiar nas articulações, e desceu as mãos para o chão. A luz do céu continuava sua lenta diluição do escuro, gota a gota, enquanto ele recolhia o próximo punhado. O trabalho de recolhimento entrou em sua fase mais densa e silenciosa, um momento em que a mente do velho marceneiro se descolava da ação mecânica das mãos e viajava por caminhos que só a repetição permite acessar. Os dedos continuavam pinçando, levantando e soltando as folhas no cesto quase cheio, mas os olhos dele já não viam apenas a terra e a palha. A visão estava voltada para dentro, ativada pelo contato constante com a casca grossa das raízes da figueira que ele precisava contornar com as mãos para limpar os cantos mais difíceis. A textura áspera e cheia de fendas daquela madeira viva sob seus dedos foi o gatilho para uma lembrança inteira, estruturada e nítida, desenrolar-se no ritmo de seu ofício. Ele lembrou do dia em que aquela árvore deixou de ser apenas uma promessa em um vaso de barro para se tornar uma âncora no quintal. Fazia muito tempo. A casa ainda cheirava a tinta fresca e massa de vidraceiro nas janelas. O quintal era apenas um quadrado de terra nua, revolvida e marcada pelas botas dos pedreiros. Teresa havia trazido a muda de figueira do viveiro da cidade vizinha. A muda não passava de um graveto grosso com 3 ou 4 folhas verdes e tímidas na ponta, espetada num torrão de terra preta amarrado num saco de estopa úmido. Ela carregava o pacote contra o peito, protegendo as folhas do vento, com um sorriso que misturava orgulho e expectativa. Ele havia cavado o buraco exatamente naquele ponto, onde agora estava agachado. Lembrava do peso da pá cortando a terra compactada, do som metálico da lâmina batendo numa pedra escondida, do suor escorrendo pela testa num final de tarde quente de novembro. Teresa ficou de pé ao lado, segurando a muda pelo caule fino com as duas mãos, enquanto ele alargava a cova. Quando o buraco ficou fundo o suficiente, ele soltou a pá e se ajoelhou na terra. Ela desceu a muda devagar, centralizando o torrão no fundo da cova. "Segura reta", ele havia dito, a voz abafada pelo esforço. E ela segurou, firme, os olhos fixos nas pequenas folhas verdes, enquanto ele empurrava a terra solta de volta com as mãos em formato de pá, cobrindo as raízes, apertando o solo ao redor do caule para não deixar bolsas de ar. Enquanto ele socava a terra ao redor da muda recém-plantada, Teresa havia se abaixado ao lado dele. Ela não usava luvas. As mãos dela, menores e mais macias que as dele, também tocaram a terra, alisando a superfície do montículo recém-formado num gesto de carinho e finalização. "Ela vai cobrir o muro todo", Teresa disse, a voz cheia de uma certeza inabalável. Ele havia olhado para o graveto fino e depois para o muro de alvenaria distante, duvidando em silêncio, mas não disse nada. Apenas pegou o regador de zinco e derramou a água lentamente sobre a terra fofa, vendo a lama escura se formar e engolir o líquido. A lembrança fluiu enquanto as mãos dele, no presente, continuavam o trabalho. Ele puxou um punhado de folhas secas que estavam presas numa fenda profunda entre duas raízes gigantes que agora pareciam pernas de um monstro pré-histórico encravadas no chão. O graveto fino havia se transformado naquilo. A promessa de cobrir o muro havia sido cumprida e ultrapassada. A árvore havia crescido, engrossado, retorcido seus galhos em busca de sol e agora dominava o espaço com uma autoridade silenciosa. A passagem do tempo não era um conceito abstrato para ele. Era medida em anéis de madeira dentro daquele tronco, em centímetros de sombra que se alongavam a cada verão e na quantidade absurda de folhas que a árvore descartava a cada ciclo. Ele não sentia tristeza ao lembrar de Teresa segurando a muda. Sentia apenas a solidez do fato. Ela estava ali. A árvore estava ali. Ele estava ali, recolhendo o que a árvore soltava. Era uma corrente contínua, de eventos, uma engrenagem lenta e perfeita que não exigia lamentos, apenas manutenção. A mão direita dele mergulhou fundo no cesto de vime para acomodar o novo punhado, sentindo o calor gerado pela decomposição incipiente das folhas no fundo da pilha. O cheiro de terra molhada e de passado misturou-se no ar da madrugada. A meia lua de folhas acumuladas na sombra já estava quase desaparecendo. O chão de terra batida revelava-se limpo, escuro, com as marcas sutis dos dedos desenhadas na poeira fina, como pequenos traços de um animal metódico. Ele deu um suspiro longo, enchendo o peito de ar frio, e piscou os olhos algumas vezes para afastar a névoa da lembrança e focar novamente na textura da folha seca que acabara de pegar. A folha estava rasgada ao meio, poeirenta. Ele a soltou no cesto. A árvore continuava de pé, vasta e pesada acima dele, alheia à memória, existindo apenas no seu presente de casca e seiva. O trabalho pedia para ser terminado. O ato de recolher as folhas aproximava-se do seu fim natural. O tio Adenor percebeu isso não por uma contagem mental, mas pela leitura visual do chão. A vasta extensão de terra sobre a copa da figueira, que antes estava forrada por um tapete denso e caótico de marrom e cobre, agora exibia sua pele escura e nua. Apenas pequenos tufos de folhas teimosas resistiam nas bordas extremas, encostadas no rodapé do muro de alvenaria ou escondidas nos vãos mais apertados das raízes gigantescas. O cesto de vime, por sua vez, estava transbordando. As folhas secas formavam um domo irregular acima da borda trançada, ameaçando escorregar pelos laterais a qualquer movimento mais brusco. Ele parou o movimento das mãos por um instante e apoiou os antebraços nos joelhos flexionados. O corpo todo reclamava suavemente do esforço contínuo. Havia uma queimação surda na musculatura das coxas, um peso concentrado na base da coluna lombar e uma dormência leve nas pontas dos dedos, sujos de terra seca e poeira de folhagem. Ele aceitava essas sensações físicas não como dor, mas como o recibo justo de um trabalho manual bem executado. Endireitou as costas muito devagar, desenrolando a espinha vértebra por vértebra, até ficar totalmente em pé. As juntas dos joelhos estalaram alto na quietude do quarto, um som de madeira velha se ajustando. Lá do alto, em pé, ele teve a visão completa do resultado. O contraste era evidente. De um lado, além da linha imaginária que a copa da árvore desenhava no chão, o gramado ralo ainda guardava algumas folhas espalhadas pelo vento, esperando a vassoura que viria em outra hora. Do outro lado, sobre o domínio da figueira, a terra batida estava impecável, varrida à mão, limpa de qualquer detrito maior que um grão de areia. As raízes grossas e sinuosas da árvore pareciam veias saltadas sobre a terra negra, agora totalmente visíveis, desenhando caminhos tortuosos que se perdiam no escuro. A organização do espaço trazia uma paz visual imediata. O caos havia sido contido, recolhido e colocado dentro de um cesto. Faltavam apenas os últimos detalhes. Ele caminhou a passos curtos e pesados até a base do muro de tijolos aparentes, onde o vento costumava empurrar as folhas e criar pequenos redemoinhos de sujeira. Não levou o cesto junto. Estava pesado demais para ser arrastado sem derramar o conteúdo. Foi apenas com as mãos livres. Curvou-se novamente, ignorando o protesto silencioso da lombar, e usou a lateral da mão direita como uma pá improvisada. Raspou a junção do muro com o chão, recolhendo uma mistura fina de folhas quebradas, gravetos minúsculos, areia e teias de aranha velhas. A textura era áspera e farelenta contra a pele da palma. Juntou o pequeno monte na concha das duas mãos e caminhou de volta até o cesto, equilibrando a carga para não deixar a areia fina escorrer entre os dedos. Depois, chegando ao recipiente transbordante, ele não simplesmente jogou a sujeira por cima. Com cuidado, abriu um pequeno buraco no domo de folhas secas, afastando as maiores para as bordas e derrubou a mistura fina no centro do cesto, deixando a areia e os fragmentos descerem para o fundo do cesto por gravidade. Depois, cobriu o buraco novamente com as folhas maiores, alisando o topo da pilha com a palma da mão para compactar tudo uma última vez. O som do farfalhar foi abafado e definitivo. A luz ao redor já não dependia da lamparina. O céu havia clareado o suficiente para revelar a cor verde escura das folhas vivas lá em cima da árvore e o cinza áspero do cimento no muro. A madrugada estava em seus últimos suspiros antes da primeira luz tocar o muro do fundo. O ar frio parecia ter ganhado uma umidade nova, um frescor de água limpa que lavava os pulmões a cada respiração profunda. O velho marceneiro limpou as mãos batendo uma na outra, um gesto seco de atrito que fez voar uma pequena nuvem de poeira marrom iluminada pela luz fraca da lamparina no banco de pedra. A poeira dançou no ar por um segundo antes de assentar sobre a terra limpa. Ele olhou para as próprias mãos. As palmas estavam marcadas por linhas de terra incrustada nos vincos da pele. Os nós dos dedos estavam levemente avermelhados pelo frio e pelo atrito constante. Eram mãos que contavam a história daquela última hora. Ele esfregou os polegares nas pontas dos indicadores, sentindo a aspereza residual, e deixou os braços caírem soltos ao longo do corpo. O trabalho sob a árvore estava feito. A terra estava limpa. O cesto estava cheio. O ciclo diário de ordem contra a desordem natural da árvore havia sido concluído sem pressa, no tempo exato que precisava durar. O tio Adenor abaixou-se uma última vez, não para recolher nada do chão, mas para segurar a alça grossa do cesto de vime. Os dedos envolveram a palha trançada, sentindo a firmeza do material. Ele ergueu o recipiente com um movimento fluido, usando a força das pernas em vez das costas. O cesto estava pesado agora, um peso denso e fofo, o peso acumulado de milhares de folhas que haviam perdido a seiva. Ele caminhou a passos lentos até a base do tronco principal da figueira, onde havia um pequeno recuo natural entre duas raízes imensas. Apoiou o cesto ali, encaixando-o perfeitamente no berço de madeira viva. As folhas secas descansariam ali até a hora de serem levadas para o monte de compostagem no fundo do terreno. Um trabalho para o sol da manhã. Livre do peso, ele caminhou de volta até o banco de pedra-sabão. A lamparina continuava acesa, mas sua chama amarela parecia agora fraca, pálida e irrelevante diante da claridade cinzenta que tomava conta do quintal. O céu já não era azul marinho. Era um azul pálido, quase branco na linha do horizonte além dos telhados vizinhos. Os contornos das folhas das pitangueiras, do gramado, do muro e da própria figueira estavam nítidos, banhados por aquela luz fria e sem sombras, que antecede o nascer do sol. O canto de um bem-te-vi soou distante, agudo e solitário, cortando o silêncio espesso da vila. Ele parou diante da lamparina. O calor que emanava do vidro era um conforto mínimo contra o ar gelado que lhe batia no peito. Com o polegar e o indicador da mão direita, ele alcançou a pequena engrenagem lateral de metal. Girou-a lentamente para baixo, recolhendo o pavio embebido em querosene para dentro do reservatório. A chama amarela encolheu, tremeu uma última vez, resistindo por uma fração de segundo, e apagou-se por completo. Uma pequena fita de fumaça cinza e fina subiu pelo tubo de vidro, escapando pela abertura superior e dissolvendo-se no ar frio. O cheiro do pavio recém-apagado, acre e forte, substituiu o aroma adocicado da queima contínua. Era o cheiro do fim do turno noturno. O velho marceneiro não pegou a lamparina imediatamente. Ele deixou-a ali, sobre o banco de pedra úmido, e ficou de pé, com as mãos enfiadas nos postos da calça de pijama por baixo da chamiça de flanela. O corpo estava aquecido pelo trabalho. O coração batia num ritmo calmo e constante. Os olhos dele percorreram o chão limpo, a terra escura e nivelada, o cesto de vime aninhado entre as raízes e subiram pelo tronco grosso até se perderem na imensidão verde da copa da figueira. A árvore estava silenciosa, imóvel na falta de vento, majestosa na sua presença antiga. O trabalho estava feito, e a noite havia passado. Ele continuou ali, parado, sentindo a sola das botas firmes sobre a terra limpa, enquanto o primeiro raio de luz verdadeira tocava o topo do muro de tijolos.